Rádio Rock. Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! Começa agora na Rádio Cidade, Ronca Ronca. This is religion. Apresentação, Maurício Valadares. Esse tema tocando, você naquele seu saveiro lá nos mares de Angra, hein, Edu? Ah, nem me lembre, rapaz. É, só no malê, só no balanço do mar. No balanço do mar, mareado, aquele macarrão. Tô dando pra sentir o bronze aí, né? Pensei que você tivesse ficado arrepiado. Todo mareadinho. Que loucura, hein? Ronquinha adentrando a sua histórica edição do dia 14, já 15 hoje, de março do ano de 2005. Quando a gente começa um novo período aqui, né? 120 minutos de música extemporânea, graças à participação da nossa torcida. Isso. Graças a muitos e-mails que nós recebemos desde a primeira edição, em setembro de 2004, a rapaziada cramando para que o programa voltasse a ter o seu tempo habitual, desde o tempo da Fluminense em 1900 e preto e branco, né? Mais precisamente 1982, né? Enfim. Teremos uma promoção super especial mais adiante, logo depois eu falo dela. Vamos voltar essa promoção para a rapaziada que estará com a gente pelas próximas 2 horas. Você falando aí, soltando a chamada do Lenny Kravitz, a gente estava conversando. Segunda-feira que vem a gente vai ter um reforço sinistro de audiência, né? É. Porque a mulambada vai estar toda congestionada na zona sul do Rio de Janeiro. Depois do show começa cedo, 8 horas. Deve ter 2 horas e cacetado o show, né? Vai acabar 10h30, 11 horas. Na hora que a gente começar aqui, eu não vou lá pra Copacabana, vou evidentemente fazer o programa ao vivo aqui. Na hora que a gente estiver entrando no ar, vai estar todo mundo que nem sardinha, né, mano? É, vamos fazer a trilha do final da festa. Exatamente. Aqui. Bem, programa de hoje, além dessa promoção surpresa, teremos Baby Santiago. Sensacional o nome do rock and roll brasileiro dos anos 50. Novíssima banda britânica de Brighton, na Inglaterra. The Gold Team, vem fazendo muito sucesso por lá. Mantronic, remixando Steve Reich. Teremos Syd Barrett, na sessão de John Peel. Uh-huh. Baby Lemonade. Os Desorientados de São Paulo. Daniel Beleza e os Corações em Fúria, meu amigo. Tem banda que o título dá uma tremenda curiosidade, né, gente? Vários disquinhos. É, né? Falar em disquinho, também uma outra chamada que eu vi aí dessa promoção do Green Day. Green Sim. Day é uma banda que deu uma chegada na lama, né? E voltou com um disco muito bom. Eu não conheço, mas sempre li e ouvi uma repercussão muito boa em relação ao novo disco do Green Day. A Rádio Cidade tá levando neguinha Miami, cara? É, parece que tem uma promoção em que a cidade vai... Como parece, meu amigo? Alguns ouvintes pra lá. Não dá pra gente não, nós dois? Olha... Ele tá precisando refazer a discoteca aqui do Ronca Ronca, cara. Não seria uma má ideia. Miami não é uma maravilha, mas já quebraria... É um estado brasileiro, dá, né? Pra comprar um CD dos Mutantes lá, cara. O programa de 2 horas... É muito interessante que você se esquece de todas as mazelas da sua vida, né? A partir de agora até... até 2 e cacetada, só felicidade contando, né? Isso. Por falar em felicidade, nós vamos ouvir a seguir, para abrir essa histórica edição do Ronca Ronca, a música, com certeza absoluta, no final de 2005, estará lá em cima, entre as principais do ano, hein? Tá preparado, Edu? Vamos ouvir. Segura, maluco. Show you the ropes. Got a bus and a trailer at my house, my house. I'll show you the ropes, kids. Show you the ropes. A Esse é o espetacular disco álbum de estreia do LCD Sound System, que o Marcelo Caipirinha fez a gentileza de fotografar recentemente em Leeds, colocou o bonezinho do Ronca Ronca em cima da caixa e a foto está lá no site do Ronquinha, roncaronca.com.br. A música chama-se Daft Punk is Playing in My House. A agulha tá meio leve aqui, tá dando uns pipocos, né? A gente vai ter que trocar essa agulhinha aí por outra, né, meu amigo? É, mas tem agulha aqui pra trocar. Oh, e... o que mais tem aqui é agulha, isso, né? Isso aí, isso também, programa ao vivo é assim mesmo. Edu, telefone para participação da rapaziada? Não? É, antes, vale dizer, esse assunto agulha é para lembrar para alguns ouvintes que vêm chegando depois, que a coisa já tá andando, é que aqui toca-se vinil, no Ronca Ronca. Não, tá? E uma coisa interessante com essa chegada dos 120 minutos do programa é o seguinte, eu sempre fiz, quando eu tô muito fissurado numa música, basta eu estar fissurado, quando a música realmente é muito boa, num programa de 120 minutos, eu toco ela duas vezes. Essa música vai voltar no final do programa. Boa. Porque tem muita gente que vai chegar atrasada, né? Duas horas, não, vamos chegar, né? Mais tarde, não sei o que vai bar. Então, o LCD Sound System estará de volta com essa canção. Telefone, não? Tem sim. O Rockfone tá liberado pra você que quer participar, quer opinar, quer, enfim, fazer contato com a gente aí. 2221-029. E lembrando, hein? Daqui a pouquinho vai ser liberada aqui a porteira daquela promoção que você não pode perder, hein? Oh, yes. Oh, yes. Total. Olha só, passando da rapadura para a carne seca, sente o molejo da moça aqui, cara. Especial. Especial. Tell the whole world what it's all about. Now listen, everybody, to the precious word. I'm gonna do some chirping, and I ain't no bird. I can understand the birds and I can understand the bees. Sister, I can even understand why a rat eats cheese. I can understand my dog. And I can understand your cat. Well, fill me full of rhythm. Can you understand that? I got you shout, covered, sister. Sister, shout. Hallelujah. Shout. Sister, shout. Hallelujah. Shout. Sister, shout. Hallelujah. Tell the whole world what it's all about. Aonde estão as cores da sua cabeça? Aonde estão as cores da sua cabeça? cidade. A Rádio Rock. Passando por um momento difícil, é só se lembrar do seguinte: escorregar não é cair, é apenas um jeito que a perna dá. Ronca, ronca. Eita, mãe. Quebradeira, hein? Telefone bombando, né? Você fala muito essa expressão hoje em dia, né? Bombando, é tudo bomba. Vai bombar! O Bagdá bomba muito também. Outra coisa, como você ouve aquelas propagandas assim, como é que é? Não sei o quê, a cidade, o interior, você vai pro interior e tá aí, Barra Mansa vai parar! Já presta atenção nisso. Como se Barra Mansa já não estivesse parada, né? Pô. Saudação aos nossos ouvintes. Pô, povo Barra lá do Vale do Paraíba, né? Completo, manso, inclusive, né? Bom, nós abrimos o programa então com LCD Sound System, Daft Punk Explain in My House. Tá rolando uma cipituca aqui, eu acho que é o vinil que tá meio constrangido. É mesmo? Mas depois a gente faz um teste aqui total. Ouvimos a maravilhosa Sister Rosetta Tharpe, bluseira da pesada, com a música Shout Sister Shout, gravação de 1941 e totalmente ronca-ronca. A gente ouviu uma demo de uma banda que deve ter sido gravada ontem, essa demo do Daniel Beleza e os Corações em Fúria de São Paulo, com a música Onde Estão as Flores da Sua Cabeça. Tem noção, não? Ele tá procurando o teu hoje. Tem ideia, não? Você é um... Faça, velho, tá no outono, já você caiu é um pensador. Falar em pensador, teremos Felipe Ferrari hoje, hein? Opa! E fechamos o broco com The Smiths, Gal Afraid, que tá aqui no fundo, né? E eu lembrava do Fusquinha do papai ainda agora, né? Ih, é mesmo, se o Fusquinha falasse, hein? Ô, rapaz! Falar em Fusquinha, só eu ainda só... agora contei uma história. Vou contar. Temos 120 de minutos de programa, dá pra falar muita melhor coisa. Melhor do que aqui, 60 né? Minutes. Ah, com certeza. Mas um amigo meu, vou poupar o nome dele, porque é uma figura bastante conhecida, morador do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu acho que eu já contei essa história no rádio já algum tempo atrás. Morador de um subúrbio, mais precisamente em Bangu, estava com a namorada, isso early 70s, 73, 74, e estava com a namorada, garotão, 18 anos, acabou de tirar a carteira, né, e cheio de... gás, energia. Cheio de vontade, né, pô, naquela época não se levava a namorada para casa, né, não se levava a namorada para casa, muito menos o namorado ia na casa da namorada, né. Então vamos resolver isso nessas localidades próprias para... a libidinagem, né? Uhum. Aí parou na porta de um motel na Avenida Brasil, evidentemente, um cidadão de mais ou menos 78 anos, sentado dormindo, um calor de 42 graus, como tá no Rio de Janeiro hoje. Na, né, porta da casinha, ó? Na porta, na entradinha do motelzinho, né? Uhum. Aí, cara, Bangu, né? Um bonezinho do Bangu, né? Que tinha... Naquela época o Bangu disputava campeonato carioca, brasileiro e coisas todo um do prestígio, gênero. Né? Aí encostou o Fusquinha, deu aquela buzinadinha, um ancião levantou o rosto, né? Coberto pelo boné e mandou assim... É pro coito ou vai pernoitar? Ai, meu Deus do céu. Não é piada não, cara. Depois da pergunta dessa, o cidadão tem que trabalhar muito pra fazer a menina ficar legal. Telefone da rádio, Rockfone 2221-029. Sua participação tá garantida. A sua opinião tem vez aqui, né? Oh, yeah. Faça isso, faça contato com a gente aí. Diz o que você tá achando dessa estreia do 120 minutos aqui do Ronca Ronca. Olha só, vou logo dizer qual é o artefato que nós temos aqui pra promoção de hoje. É o espetacular mesmo, eu não tendo visto. Me baseio no comentário que o Tom Leão fez no Globo. Sim. Do espetacular mesmo, sem eu ter visto. DVD do White Stripes, The White Stripes Under a Blackpool Lights. Gravado na Inglaterra, na cidade de Blackpool. São 26 músicas de tirar pica-pau do oco. Inclusive a versão monumental para Seven Nation Army. Seven músicas Nation conhecidas Army. Do White Stripes. Blues maravilhosos como Death Letter, do Sun House, que nós já mostramos aqui no programa. Músicas de Bob Dylan, enfim, um repertório espetacular mesmo. Gravado em janeiro de 2004, em Blackpool. Então, mais adiante, a gente fala... Como levar essa... Como uma rapaziada... Ah, e tem mais. De mimo, brinde, vem junto com o DVDzinho. É, um CD, um DVD, né? Elephant. Sim. Do White Stripes. Tá bom, não? Pra quem gosta do White Stripes. Olha, que eu tô invejando, hein? Ó, já... Dá pra... Vamos botar aquele negócio de Miami lá, cara. Vamos lá, Miami, comprar uns discos, cara. Ah, pra fazer aquela campanha pra que a gente possa ir no show do Green Day? Pois é. De repente o cara que é sorteado aqui, ele fala assim, porra, Miami é chato pra caramba. Vamos mandar aqueles caras. Vamos mandar o Edu e o Maurício do Ronca Ronca pra comprar uns discos novos aqui pro programa, né? Vambora, rapaz. Pro programa, né? E pra rádio, lógico, né? Algumas coisas já que a gente vem mostrando no Ronca Ronca estão sendo ejaculadas pra programação da rádio, tá ligado? Tem. Tá, tem toda a razão em ter dito isso, porque é o que eu tenho conferido aqui. E os ouvintes também que estão ligados já perceberam também. É mesmo, cara? Com certeza. Eu não sabia, não. Alguns dos pedidos dizem isso aqui, ó. Eu joguei um calzinho e tu engoliu, é verdade? Não, é verdade, é verdade. O próprio White Stripes é o que tá acontecendo. Ronca Ronca já conhecia, já executava e aqui apareceu o Seven Nation Army. É, bom, aí ao fundo os Smiths com Heart Full of Hollow, disco espetacular, né? Muito bom. É, na primeira edição do Ronca Ronca aqui, fala... Tem uma música do Smiths, dessa ter essa fase aí, que foi regravada e tá no lado B de um single que o Morrissey tá lançando agora. É mesmo? É. Essa informação foi passada aqui no ar essa semana. E, inclusive, essa música, de repente, se eu vir, até identifico aí, viria com uma nova roupagem, então. Depois você vê aqui o... Sonzão isso aí. Gosta dessa? E essa versão é diferente, hein? É, esse é o disquinho gravado na BBC, né, cara? Essa música é a tal que fazia com que você ficasse batendo o pezinho quando você não sabia ler, sabe? Olha o Jill aí. Ainda tinha um... Ah? Ok, é gravado na BBC Radio 1, John Peel Show. Aliás, já tava lendo aqui pelo John Peel de hoje, né? John Peel Session. É, gravado no programa do Kid Jensen também, um cara que fez história na Radio 1 da BBC. É um disco totalmente gravado. Interessa, hein? Interessa a você? Interessa muito. Ah, é? Interessa muito, depois conversaremos. Quer fazer um joguinho aí? Quinzinho tá levando, é importado. Porra, rapaz, eu acho até que vale mais. Acho que você tá... Ronaldão, se fizer um desconto hoje... Mas enfim, na primeira edição do programa aqui em setembro de 2004, o Dado Villa-Lobos nos cedeu gentilmente, como amigo que é do programa há muito tempo, uma cópia de monitor do disco que ele tava gravando, já tinha acabado a gravação, tava mixando, ultimando o disco, que aí, eu não sei o que aconteceu, não tenho falado com o Dado, mas o disco não saiu, parece que vai ser lançado junto com uma parada da MTV, só DVD, eu não sei. Mas desse disco, volta e meia, a nossa torcida pede, nós vamos ouvir uma música. Tá querendo ouvir? Vamos lá. Então, repetindo, esse é o primeiro disco solo de Dado Villa-Lobos, ele cantando, hein? Hoje em dia, sei que um simples dia é tão belo quanto um diamante. Som nas ruas, ouvidos despertos, vento e música e árvores dançantes. Faz um tempo eu aguardava tudo para um dia especial distante. Fui ficando mais calado e mudo até sacar que o futuro é uma meta flutuante. Paguei o preço por ter tido a lição. O tempo é um professor sem pressa, mas é exigente. E chega a hora de tornar o agir ficar mais claro, forte, inteligente. Dê sua mão, venha até mim com seu corpo e o seu coração, que é brilhante, claro e belo. E hoje vejo claro, é claro que te quero. É claro que te quero. Ronca Cidade. A Rádio Rock. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Universal Maximilian, 8 red cases, chicken box, and crawling gladness. Seemingly, it's nothing happening. Cure my children for lowing down. Give me the cure, give me the cure, give me the cure. The night was cool, the moon was bright, the air was clear with oxygen. The stars were there, and in my eyes were thousands of chrysanthemums. Don't use magnets, geophysics carry you back. Wholesome health food, home pride, satisfy something outside. Face on your own electricity. Coisinha de doido, né? Soft Machine, gravado no programa do John Peel também. Aliás, o programa tá repletinho de John Peel, mais do que merecido, né? Aliás, a gente poderia fazer 120 minutos de músicas Peel gravadas no programa do John Peel. Material que não falta, né? Oh, yeah. Rapaz, sequenciazinha sinistra que nós fizemos aqui, hein? Nós ouvimos o Dado Villa-Lobos, seu disco ainda não lançado, a música Diamante. Logo depois, Syd Barrett, Baby Lemonade, clássico absoluto, também gravado no programa do John Peel. E essa música, esse nhanhanhé, com soft machine, uma musiquinha curta, o que é totalmente pouco usual no, na discografia do Soft Machine, uma música de 3 minutos é muito curta. Normalmente são 8, 9, 10 minutos, 15, 20, uhum. E por aí vai. A música do Soft Machine, Dedicated to You, But You Were Not Listening. É uma boa vinheta pro programa da gente, né? Dedicado a você, mas você não estava ouvindo a bodega do Ronca Ronca. E aí ao fundo, nada mais nada menos que o Can, também gravado no John Peel. Aliás, esse CD é um CD razoavelmente difícil de ser encontrado, foi lançado em 1991 pela BBC, traz 20 músicas, todas evidentemente gravadas no programa do John Peel, Before the Fall, The Peel Sessions. Exatamente, Before the Fall é uma brincadeira com o Fall, a banda do Mark Smith de Manchester, uma das prediletas de John Peel, exatamente gravações que foram até 77, mais ou menos no início do punk. Tem de tudo aqui. Tem a Nickel, Syd Barrett, Bonzo Dog Band, Junior Table, Tim Buckley, Tim Lizzy, Family Can, Soft Machine, Tio Rex, Medicine Head, Espetacular, Kevin Conn, Espetacular, Chicken Shack, Arthur Brown com a versão de Fire, cara. Será que o Ciro Darlan tá ouvindo? O Ciro Darlan não é o cara, não. É o meu amigo. Outro. Não é? Não, porque vai pô, e fique assim, claro, né? O Darlan foi aquele que prendeu o baixista do Queens of the Stone Age, né? E outra, aliás, juiz de menor no Rio de Janeiro não tem nada pra fazer, né? Tem que estar no Rock in Rio ali prestando atenção se a garotada tá vendo o cara pelado. Mas não é isso que dá visibilidade? Pode crer. Ó, o Arthur Brown. Vai. And there were all these shapes trying to raise themselves from the flames and being sucked back down. And I knew that I had to get out of there. And I looked above. Bom, vamos cortar, senão eu toco o disco inteiro aqui, né? Diga lá. Ah, algumas pessoas pedem pra se manifestar aqui. O Leandro, que aproveita pra mandar um abraço aqui pros amigos aqui, Adriano, Lucília, Michele e Érica, estão em outros lugares diferentes e ouvindo também o programa aí. Ah, deixa eu ver aqui. A Flávia disse o seguinte, que eu vi esses dias você tocar um som do Steve Wonder, e aí pede pra que assim que você tiver outra oportunidade, toque do Steve Wonder, I Wish. E diz também que as preces dela foram atendidas, assim como de outras pessoas, pra aumentar aí... Peraí. Ligação urgente aqui de mestre dos bares, peraí. Mestre? Fala, mestre. Olá, mestre. Um abraço, hein, mestre. Tchau. Aqui, ó, tem pedido pra que você, de repente, traga, talvez até pessoalmente, se for possível, Rogério Skylab ao programa. Acho que é. Aliás, o Skylab vai estar se apresentando, mandou um e-mail ontem, no Teatro Odisseia, se não me engano, agora por esses dias aí, rapaz. O telefone não para de tocar, maluco. Eu assisti a um show dele memorável no... Como é que chama? Cine... Iris. O Cine Iris? Não, esse que tem aqui na... Ideal. Rapaz. Tá bom. Cine Odeon. Foi no Iris mesmo, não foi no Odeon não, porque o Odeon fica lá na Cinelândia, né? Foi no Iris, com certeza. E foi muito bom o show do cara, ele tava bastante inspirado, como sempre está, né? Olha aqui, mensagem bacana chegando aqui, aniversário de Sly Stone e Ry Cooder hoje, hein? É mesmo? É. Parabéns, tinha que ter uma trilhinha aqui, né? Pois é, vou trazer um carequinha aqui. Tem que ser o estilo Ronca Ronca, exatamente. Vou trazer um carequinha aqui. Aliás, o carequinha é sempre muito, muito pedido pelos nossos ouvintes da antiga. É. Meu sonho é trazer o carequinha em um estúdio de rádio, cara. Mora lá em São Gonçalo ali, né? Tudo com ele dá sempre muito samba. Que cara, mais? É muito boa praça. Não, aqui fechou por enquanto. É. São pessoas que pediram pra se manifestar, além das que já ligaram também. Vamos escurecer? Vambora. Right now, man, I go please, I listen to Buckingham Palace. Yes, I. They want the jet, they not go to Vatican, yeah. No, I. Ronka, ronka. I fire, burn down Vatican, yeah. Give thanks and praise while chalice blaze. Weak out conception, Selassie I correction. Cramp and paralyze them and those who worship Babylon. Said I, oh, Mother Wallace, beg you lend me the chalice. Let me lick it in the palace, yeah. Say me lick two chalice in a Buckingham Palace. And we dash with the malice. Out of Buckingham Palace, yeah. Every lick to chalice in a Buckingham Palace. And we chase Mr. Wallace. Said that, oh, Mother Ritty, I beg you lend me your gritty. Cause you no work in equity, Mother Ritty. Say that you no work in equity, Mother Ritty. No work in equity, Mother Ritty. Say that you no work in equity, Mother Ritty. Yeah. We dolly down a Vatican. A figure gun down Vatican. A figure kill two publican. When we burn down Vatican. Yeah. Inside a man Gomorrah there will be a whole lot of sorrow. Yeah. Galat wife turn a pillar of salt. Sit down in a Sodom and Gomorrah. Lot wife turn a pillar of salt. Simply because she find too much fun. So she turn in a pillar of salt. She turn in a pillar of salt. But Lot who no worship no vanity as a humble dread. Look before him and don't look back, yeah, yeah. That lad wife turn a pillar of salt. Samson was strong, but because he have done something wrong, Delilah betrayed him. Simply because he telling the truth of his strength, Delilah betrayed him. Cut off the naughty dread. Let the locks go long in a Babylon. So let the locks go long down in a Babylon, yeah. Let the locks go long in a Babylon. Let the locks go long. Say that in a Babylon. Make it go in a Babylon. Let it go till it reach your toe. give thanks and praise while chalice blaze. Weak out conception, Selassie eye correction. Cramp and paralyze them and those who worship Babylon and deal with iniquity. It's a pity man was God was like man, I would say. You burn down the weak heart then. You chant down Babylon kingdom. You chant down Vatican City. Yeah. Don't fight. The threaten sight of Aya. Yes, I. Aya, Aya, Aya, Aya, the humble one. Cause you don't know Jed Lion. You say you come from Zion. Jed Lion was the only Eyster Lion who could have chased Buck and Brian out of Zion with him in equity. Chase Jed Lion, Lord. Chase Buck and Brian. Chase them Jed Lion. Ronka. Run around here. Just run on him. Maybe that's all I have to you. Yeah, run. double drive. Agora olha só que chifra. Edu. Diga. Quanto tempo falta pra acabar o programa, cara? Ih, 1h10 no mínimo. É mesmo, rapaz? Faltam 10 minutos não, cara? Não, senhor. Tem uma cerveja? Hora... Tem. Tudo mudou a partir de hoje, rapaz. É, mas muda muito, né, o andamento do programa. Aliás, isso é uma pergunta legal pros nossos ouvintes. Como que você vê a fluidez, né, menstrual do programa com 2 horas, né, com 1 hora a mais? Eu acho que aqui a gente tem um termômetro. É, né? É, por exemplo, o José Abel... Tá ligando dizendo o seguinte, desde as 22 horas, essa é serviço de utilidade pública mesmo. Não. Desde as 22 horas que Mesquita está num apagão, está num blackout. E Jardim Botânico também. Também? É. Pois tá é. Tá rolando uma cipituca aí. Então, o pessoal da Light aí, ligado no Ronca Ronca, vamos fazer o seguinte, deixa a trilha rolando e cuida dessa moçada aí, que amanhã é dia pra essa galera aí. Exatamente, a rapaziada da Light, que pode faturar o DVD Under Blackpool Lights. Isso. White Stripes, que mais adiante... Under Blackpool Lights, boa. Que mais adiante a gente vai botar na roda aqui o DVD do White Stripes e o último CD da banda, o disquinho Elephant. Bom, uma sequência também totalmente ronca aqui, né? Nós abrimos com Dillinger, príncipe da música jamaicana, com a canção Buckingham Palace, dedicada a nossa ouvinte Severina. Raiz total. Já, a Severina é nossa correspondente para o site do Ronca Ronca, mora no Brasil. Está embarcando para Nova York mês que vem para assistir o Bob Dylan. Oh. E escrever com exclusividade total para o site as apresentações do Dylan em Nova York. Que legal, hein? E ela gosta do Dylan e sobe pelas paredes descostas ao som do reggae. Logo depois, nós ouvimos uma música do Steve Reich, compositor que reinou... durante os anos 60, compositor americano minimalista, totalmente avant-garde, Steve Reich, num remix feito pelo Mantronic, a música Drumming. E fechamos com essa banda aí ao fundo, The Zombies, nós ouvimos Roadrunner. E rapaz, você sabe que abrindo aqui a caixinha do CD dos Zombies pra ver... Eu não conto muito dessas histórias não, mas vou me lembrar de um camarada muito querido. Abrindo a caixinha dos Zombies, falei, pô, os Zombies é de onde? É inglês, mas de onde? E vendo aqui o texto desse disco, o Zombies foi criado em St. Albans, uma cidade perto de Londres. E o Zombies acabou e o Rod Argent, o tecladista, criou o Argent, que fez vários discos durante os anos 70. Acho que o Rod Argent está até hoje na ativa. E eu assisti o Argent nessa cidade. Agora, olha que loucura, hein, maluco? Agora que tá caindo a ficha de por que esse show que eu vi do Argent foi uma coisa tão especial. Inesquecível pra mim, porque o Argent tava tocando na cidade dele, cara. O Zombies foi criado em São Talbas, o Argent é filho dos Zombies, tá entendendo? É a mesma coisa de você ver o Yuka aqui na Tijuca. Sim, imagina. Né? O Zeca Pagodinho lá em Xerém, essas coisas, né? Uhum. Então, febril, agora caiu essa ficha. E eu vi o show com um grande amigo que eu tive, que infelizmente não tá mais com a gente, a quem a gente dedica essa estreia do Ronquinha de 2 horas. Legal. Espetacular músico, Quito Poncione, baixista, que formou o Blue Rondo à la Turk no início dos anos 80 em Londres também. Gravou com um monte de gente e o Quito não tá mais aqui, infelizmente. Os Zombies têm um clássico absoluto, né, cara? Tá valendo? Mostrar? Valendo, claro que sim. Cara, essa aqui vai trazer lágrimas aos olhos de muitos nossos ouvintes. Segura Minhas só. Canções inesquecíveis. Não. Poderia ser, mas ainda não é. Não sei nem se vai ter, cara. Essa. Segura só. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands to show you. What's your name? Who's your daddy? Is he rich like me? Has he taken any time to show? Foi muito sampleado isso. E falando em Inglaterra, boa noite. Boa noite, cidade maravilhosa. Marcelo Caipirinha, diretamente de Leeds, England, UK. Tranquilo aí, cara? Tranquilo. Posso Bora. Começar com a pergunta futebolística? Peraí. Não começa com grosseria, não, cara. Não, futebolística, cara. Perguntar qual é a sua próxima jogada. Você vai voltar aquele formato de segunda e sexta-feira da infância, do Ronca Ronca? Depende da participação da nossa torcida em Leeds, né? Opa, se vocês bombardearem aqui a... Vamos ligar todo dia agora pra Rádio Presidente Cidade, Vargas. Aliás, hoje também, quando eu tava vindo pra cá, tava falando sobre isso. O horário ideal pra mim, dos sonhos de um programa, é segunda-feira de 10 à meia-noite e sexta-feira de 10 à meia-noite, como era na Rádio Fluminense. Uhum. Não por ter sido na Rádio Fluminense, mas porque você pega dois públicos bastante diferentes, né? Segunda-feira normalmente você tá em casa, sexta-feira você já tá mais agitado, tá saindo, pega uma outra turma, né? E abre e fecha o fim de semana, né, Caipirinha? É, não, já pode estar lançada a campanha, tá no ar aí já. Caipirinha, que horas são nesse Rolex aí, cara? Cara, aqui são 3 para as 4 da manhã, se eu não me engano. Tem desconto de ligação internacional aí? Tem desconto de ligação pro Ronca Ronca, que o governo aqui tá subvencionando a campanha. Na verdade, a gente já deve um trocado pra ele, porque ele ficou um tempão esperando a gente na linha, né, Caipirinha? Ficou mesmo? O prazer é grande. Não ficou... E a torcida aí tá feliz com essas 2 horas, Manval? Ô, fala aí, Edu. Manifestações aqui, mais do que espontâneas e assim, ó, é efervescente e febris. É, totalmente redução. Olha aqui, Caipirinha, você quando esteve no Rio de Janeiro na virada do ano, você não ouviu, porque não deu tempo. Mas a nova expressão que tem no Rio de Janeiro é bombar. Então, o telefone tá bombando. Tá bombando, maluco. Caipirinha, depois daquela sua foto maravilhosa tirada por você na apresentação do LCD Sound System, que abriu o programa histórico de hoje com o Daft Punk Explain My House. Mais alguma coisa passou pelas suas lentes, cara? Passou The Go Team. Ah, The Go Team, que mostraremos hoje aqui, cara. The Go Team, pra mim, a melhor banda atualmente aqui em atividade, pelo menos considerando as mais novas, né? Dessas que estão aí com 2 ou 3 discos no máximo. Show maravilhoso. Gold Team. Conforme eu botei no site do Ronca Ronca, essa semana chegou um pacotão pra gente. Entre os mimos veio o disco, o álbum, o primeiro disco do The Gold Team, uma banda inglesa de Brighton. Ô Caipirinha, qual dessas músicas aqui que você recomenda, meu? Eu não escolhi a música. É. Todas. The Power Is On. Começar, por exemplo, com Lady Flash é a segunda. Não é a segunda do disco. É a segunda. Então é Lady Flash que a gente vai tocar daqui a pouco. Você pode segurar a onda aí um pouquinho, cara? Tô segurando. Já que nós falamos desse pacote que veio pra gente essa semana, veio o 12 polegadas Block Party, que vai ter seu disco lançado no Brasil agora, mês que vem. E esse disco que o Caipirinha mandou traz a música Tulips, numa versão diferente, uma club version. Tem uma manifestação que você falou aí, que conhece o programa desde... Tem um. Aqui é o Gil Araújo, ele falou que é teu ouvinte desde a época em que você era flamenguista ainda. Não, pois é, então. é um pequeno cômico, é um cômicozinho. Sempre, né? É um cômicozinho, cara. Mas eu forcei o Edu pra falar essa gracinha, porque eu vou dedicar o Block Party ao nosso amigo ouvinte, Tito, super DJ da Casa da Matriz, da Loud, que sempre tá ligado nessas novidades e tá fissurado pra ouvir aqui o Block Party com essa versão Club Version de Tulip. Segura aí, hein, Caipirinha. Anda lá. Sai daí não, hein, maluco. E depois você manda a conta aí, o telefone e a rádio pago. Beleza. Você. Isso aí. E aí, Caipira? Quem é esse cara que falou aí agora? Hein? Quem é esse cara que falou aí agora? Ronca, ronca. Fala aí, Edu. Ronca, ronca. De novo. É o John Peel, cara. Graças a você, Caipirinho. O Caipirinho gravou esse John Peel pra gente. Ronca, ronca. É o cara, né, maluco? Aí a club version do Tulips, música do Block Party, que chegou essa semana diretamente de Leeds, que a gente dedicou ao vascaíno sinistro DJ Tito, da Casa da Matriz e da Loud. Toda vez que eu vi. Que tá com um evento na Fosfobox ali em Copacabana. Ele desce da casa dele e entra dentro do clube, da casa noturna, que mora ali pertinho. E eu recomendo a quem quer correr. Tem vários convidados, o José Roberto Mar, acho que o Edinho, o Tom Leão, um monte de gente vai fazer as visitas ao Tito lá na Fosfobox. I'm gonna fuck you up if you keep fucking me over. I'm gonna fuck you up if you keep fucking me over. Você fica mexendo comigo, eu vou matar você. Don't be talking about my mother. Don't be talking about my mother. Não fala sobre minha mãe. Don't be talking about my mother. What the fuck? O que está acontecendo aqui? What the fuck? Aí, aí ao fundo, um disco maravilhoso que eu também recomendo. O Capirinha acho que não tem esse disco, do Instituto, que é um coletivo de vários produtores, DJs. Entre eles o Rick Amabes, que eu soube essa semana, que foi o cara que fez o som na festa do Big Brother, meu amigo. É, o cara é bom pra Meirelles. Bom, pelo menos a turma lá da Vênus Platinada tá chamando quem tem a ver. Hein, Capirinha? Não tô conhecendo não, cara. Tu dormiu aí, não, Capirinha? Não vi mais o Ronca Ronca. Fala, Caipirinha. O Caipirinha tá cheio de remela no olho, cara. Uma situação. Pô, às 4 horas da manhã, meu amigo. Vem cá, você vai. A Vera, você vai acordar que horas aí? Pô, ali pelas. Hoje, umas 8h30, eu acho que é hora de ir pro trabalho. O Edu acho que tá fazendo uma mixagem no som da tua voz aqui, cara. Tá, quer que ele fale mais alto, Edu? Não, é porque ele tá. Se ele tiver no mesmo nível da gente, fica esquisito. Tá. Olha só, ô Caipira. A gente tem falado do John Peel aqui. Como é que ficou a história do programa dele? A BBC armou 3 caras para ocuparem o espaço, né? Hoje em dia. Caras diferentes agora. Na terça-feira é um programa que tem muito convidado, que são temáticos. Na quarta-feira é uma coisa mais de rock variado. E na quinta-feira é uma coisa mais de eletrônico e variado. Agora você vê o cara. Três caras diferentes. Dado o poderio do cara, agora tem que ser 3, né? Pra fazer o que ele fazia sozinho, né? É. E tá funcionando, Caipirinha? Olha, cara, eu como tinha um fã do John Peel, do jeito que eu sou um fã do Ronca Ronca, eu ligar no horário do John Peel agora é uma coisa que, sei lá, eu não sinto aquela firmeza, não. Eu ligo o rádio, não é que os programas sejam ruins, os programas são legais. Mas como não é aquela coisa maravilhosa que era o programa do John Peel, que é, né, inigualável, que não tinha como repetir, me dá um vazio que é uma hora que eu tenho ouvido mais disco do que rádio, nesse horário do programa. Mas já, essa nostalgia acho que acaba passando e eu te dou uma opinião melhor. E além do The Go Team, o que tem rolado na sua vitrolinha aí, na sua Bel Air? Olha, você sabe que aqui na Inglaterra, todo dia tem uma banda nova que estoura, que faz um sucesso danado, né? Conta aí pro Tito. Não exatamente tá tanto assim na minha vitrola, mas é uma banda aqui de Leeds que tá estourando agora, como o Block Party estourou umas 2 ou 3 semanas atrás. É uma banda de Leeds chamada, acho que até já tocou aí no Ronca Ronca, chamada Kaiser Chiefs. Você tocou aquela Predict a Riot aí? É, muito bom, muito bacana. Pois é, foi a banda que o disco do Block Party saiu, acho que tem umas 2 ou 3 semanas aqui, e foi direto pra primeiro, segundo, da parada de mais vendidos, né? E essa rapaziada de Leeds aí, você chegou a acompanhar o iniciozinho da carreira, quando eles tocavam por cerveja, essa coisa? O Block Party, antigamente, eles se chamavam Parva. É uma banda que, como Parva não fez muito sucesso, eu vi eles 2 vezes tocando ao vivo como Parva. E se eu não me engano, até mandei muito tempo atrás, um compacto do Parva aí pra você. É mesmo? Eu vou ter que procurar então. Não fizeram muito sucesso, mudaram de nome. Niki mudaram de nome, estouraram. É. Rapaz, o Edu tá dando uma de Lee Perry, que ele tá mixando som aqui do Instituto, bacana pra caramba. Você tem esse disco, Caipirinha, do Instituto? Não. Então vamos mandar pra você. Engraçado que... só. Manda o pacote aí. Vou mandar o pacote. Vou mandar umas camisas da Rádio Cidade pra você distribuir aí. Tá me lembrando Paulo Moura. o Edu tomou a dose industrial de Colorama na veia. Vai ver que houve o instituto. O instituto, além do Rick Amabes que eu falei, tem o Ganja Man, tem o Sabotage, que não está mais com a gente. É um monte de gente, Kid Koala, Benegão, e a turma do Nação Zumbi, Otto, Fred 04, Os Trapalhões. Eu também não conhecia. Arrelia, não, Bom Sucesso Samba Clube, Ferrari, Vilandes, todo mundo aqui, Caipirinha. Ferrari é aquele? É. Caipirinha é esse também? Também, é. Olá. Edu. Caipirinha. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Malvão. Você já ouviu falar de uma moça chamada Ana da Silva? Pô, Ana da Silva, aqui na esquina deve ter umas, mais ou menos 1.500 aqui embaixo. Aqui no Tsunami, aqui, que você bem pois conhece. É, rapaz, mas sempre me perguntando dos discos que andam frequentando aqui o meu toca-disco. A Ana da Silva é uma mocinha, pelo que eu entendi dizer, meio inglesa, meio portuguesa, mas que nos anos 70 estava numa banda punk chamada The Raincoats. The Raincoats, claro. E aí depois sumiu. É verdade. Ah, ela acabou de lançar um disco, depois de 20 anos, sabe-se lá onde, maravilhoso. Então, a Ana da Silva. The Lighthouse, maravilhoso. Hein, Caipira, essa aí pro público do Ronca Ronca. Essa Ana da Silva eu já citei aqui, porque ela tem uma música num CD da Wire, daqueles CDs duplos que vem na Wire com um monte de desorientação, tem a música dela, e eu acho que no disco dela, eu acho que tem quase certeza que é dela, tem a participação da cantora do Young Marble Giants, que nós mostramos aqui recentemente, que era provavelmente a banda predileta do Renato Russo, né, cara? Caipirinha? Diga. Você acha que o Chelsea fatura a Champions League, cara? Olha, se faturar, tem aquele rapaz fã também do Ronca Ronca, o Conor, que vai ter um potroce, né? Exatamente, é. Torcida do Chelsea. E o Chelsea jamais ganhou alguma coisa parecida com isso, né? Mas se ganhar... Tem chance, você? Aquela parte ali do sudeste de longe, sudoeste de longe, vai ter um infarte geral ali. Você acha que o Chelsea tem chance? Tem chance. Tem chance. Tá torcendo, você? Vem, Caipirinha. Oi? Tá torcendo pra ele ou não? Cara, eu não tô não, bicho. Eu sou da torcida dos sem grana. Ô, Caipirinha. Meu gosto, o Chelsea tem dinheiro demais. Ô, Caipirinha, mais alguma novidade pra declarar pra nossa torcida aqui? A sua torcida, né, cara? Outra novidade foi uma coisa que eu andei comentando com você, que eu não sei se foi comentado por aí, que saiu aqui aquele filme The Aquatic, que lá, com a participação do seu Jorge. E é tanto no filme como no disco, a participação do seu Jorge cantando, impetrepando versões em português de música do David Bowie, elogiadíssimo. O Edu tá fazendo um dub na tua voz aqui, cara. Ele baixou um Lee Perry aqui no Edu. Mas o seu Jorge gravou, pra quem não sabe, algumas músicas do David Bowie em português, mas letras que não tem nada a ver com as originais, né, Caipira? Não, tem nada a ver, são dele. Baixou um Lee Perry aqui. Caipirinha, obrigado pela sua participação, tá? Valeu. Nesse histórico programa. Tô torcendo agora pelo Ronca Ronca 4 horas por semana, hein? Tá lançada a campanha. Já que você deu o kick-off, com certeza a gente vai conseguir dentro. Total. Uma curiosidadezinha pra fechar aqui. Temperatura aproximada agora à noite aí em Londres. Tá em Londres. O frio tá acabando aqui, não tá muito frio não. Tá só uns 5 graus agora, deve estar. Tá quente, tá quente. Só 5 graus com a facilidade. Caipirinha, pra você se rasgar de inveja da gente, hoje eu passei por um relógio em Copacabana, tava marcando 3.8, meu amigo. Se esqueceram de desligar a chapa aqui, tá sinistro, cara. Caipirinha Juízo, tá? Um beijo. Não falou, beijo e abraço aí pra toda a torcida. Felicidades aí a nossa torcida em Leeds. Valeu, Caipirinha. Falou. Tchau, obrigado, tchau. Aí, cara. Até mais. E aí o Instituto ao fundo, cara. O Ronca Ronca realmente tem uma gratidão gigantesca com o Marcelo, sabia? Porque há muito tempo ele é de um coração do tamanho assim da Amazônia com a gente. Ele sabe exatamente aonde a gente chega com os nossos ouvintes, até porque ele faz parte dessa comunidade, né? Colaborador ativo, ativismo. E realmente, se não fosse ele, a gente estaria lá atrás. Muita gente pede essa banda brasileira aqui, de Brasil para Brasil, né? Do Instituto para o grupo paulistano Mutantes. É caranguejo que vai pra feira amarrado. Ronca, ronca. Você ouviu isso? Cidade. Aí os Mutantes. Nós ouvimos a música A Virgínia Scan. Conhece, Henrique? Primeiro disco dos Mutantes, lançado em 68. Ih. É, cara. Isso aí, tem um vizinho lá do meu pai que é o seguinte, hein? Chega no domingo de manhã, a gente acorda com isso aí. Vai rolar um negócio de intervalo aí, né? Porque duas horas a gente tem que meter um... É, tem que botar os patrões no ar. Agora, antes dos patrões entrarem, interessante, o acréscimo de uma hora. E o programa... Né, você chega e fala assim, o programa passou a ter uma hora a mais, não sei o quê. Mas continua meia-noite? Não mudou de hora, não. É meia-noite às duas agora. Isso. Né? Então as pessoas levam um susto, né? Ouvir rádio no início da madrugada, de madrugada, seja lá como for. Mas o lance, evidentemente que é um horário razoavelmente avançado. Tem muita gente que trabalha cedo, que estuda, que não tem como ouvir mesmo. Muita gente grava, montou um esqueminha para gravar. Nós ainda não tivemos condição de colocar, disponibilizar o som do programa no site, isso vai rolar com certeza até o próximo mês. Sim. Agora, o problema, Edu, você como estudioso de comunicação, é o seguinte. Agora veja. Eu acho que é muito mais uma questão de hábito do que uma questão meramente de relógio. Porque, por exemplo, um dos programas mais falados, mais vistos na televisão no Brasil é do Matusquela do Jô Soares. Começa a que horas o programa dele? Não tem hora praticamente, mas é sempre depois da meia-noite, né? Depois da meia-noite e acaba bem depois das duas. É. E se ele tropeçar no palco no dia seguinte, todo mundo comenta. Só se fala porque isso. Todo mundo vê, mesmo que as pessoas acordem cedo ou trabalhem cedo, mas o lance é que é a televisão. A televisão você já vem vendo. Durante o programa você vê outras coisas e depois você continua vendo. É. E o rádio não, né? Principalmente no nosso horário, você vai sintonizar, caso você queira ouvir o Ronca Ronca, especificamente naquele horário. E, evidentemente, não é provavelmente 10% do público que nos ouve estaria ouvindo outra coisa. Ou durante o programa, pô, essa música é chata pra caramba, o Maurício tá falando muito, vou ouvir outro programa. Vai ouvir o quê? É, um grande exemplo dessa coisa da televisão por essa audiência, tem um termômetro, é o caso de eles não dizerem em que horário começa tal programa, e sim, após o programa tal, tem o programa Y. É, exatamente. Observa isso, né? Então, eu acho que... Você concorda comigo, Edu? Concordo. Pô, toca aqui, cara. Claro, rapaz. Pô, valeu, meu filho. E sempre, hein? Porque é uma questão de hábito, né, não, Henrique? Se houvesse outro programa, né, que tivesse a capacidade de juntar a rapaziada, ou durante, não sei o que, as pessoas não ficariam tão chocadas de um programa de rádio que vai de meia-noite às duas. Ah, não, tranquilo, né? Mas não, a gente tá praticamente sozinho nessa bodega aqui, né? É. Tá bom, né? E aí é o seguinte, daqui a pouquinho tem mais Ronca Ronca? Dá pra tomar um negócio lá embaixo? Isso, agora. É e mesmo? Tem que ser gelado, hein? Ah, é. Segura aí, galera!